Olho nos olhos, voz embargada. É, tô com você. Sorriso escondido, meio sem graça. É, sinto você. É assim quando nos encontramos. Até hoje não me acostumei. Cada dia parece um começo. A primeira vez que te vi. Momento lindo, parece sonho. É, tô com você. Até passa rápido, cada segundo. Quero ficar com você. Não vá embora, não me deixe. Não deixe a saudade bater em mim. Se eu pudesse, até pediria a Deus para parar o tempo. Só para ter você juntinho aqui de mim. Tô com você, não preciso de mais nada hoje não. Tô com você, minha vida até virou uma canção. Tô com você, amor, tesouro do meu coração. Tô com você, tô guardado, tô feliz. Foi assim que Deus quis. Foi assim que Deus quis. Não vá embora, não me deixe. Não deixe a saudade bater em mim. Se eu pudesse, até pediria a Deus para parar o tempo. Só para ter você juntinho aqui de mim. Tô com você, não preciso de mais nada hoje não. Tô com você, minha vida até virou uma canção. Tô com você, tesouro do meu coração. Tô com você, tô guardado, tô feliz. Foi assim que Deus quis. Não preciso de mais nada hoje não. Minha vida até virou uma canção. Amor, tesouro do meu coração. Tô com você, tô guardado, tô feliz. Foi assim que Deus quis.